Vamos começar então. Vamos pedir, né, proteção. Pedir mais uma vez proteção para essa casa. Mais uma vez vamos fazer uma gira, trazer vocês a esse mundo, vocês chegarem mais próximo das coisas que vocês gostam, né, usando o nosso corpo, e que vocês ajudem a gente como a gente ajuda vocês, e assim seja. Pedindo proteção mais uma vez ao nosso Pai Oxalá, aos caboclos, aos Exus, aos Fumagiras, aos Preto Velas, às crianças, que levem tudo que não for dessa casa quando terminar a sessão, né, que encaminhe os espíritos que não sabem direito onde estão, que devem ir para o seu lugar, que encontre sua luz. Assim seja. Assim seja. Nossa gira com Deus e Nossa Senhora. Eu abro a nossa gira, Sandore Pemba de Angola. Eu abro a nossa gira com Deus e Nossa Senhora. Eu abro a nossa gira, Sandore Pemba de Angola. Saberta a nossa gira com Deus e Nossa Senhora. Aberta a nossa gira, Sandore Pemba de Angola. Aroixo, Aroixo, canto o povo normal, deixou, deixou a fila seu ponto aqui nesse terreiro. Deixou afirmar seu ponto aqui nesse terreiro. Deu meia noite na lua, deu meio-dia no sol, deu meia-noite na lua, deu meio-dia no sol. Exu afirmar seu ponto aqui nesse terreiro. Exu afirmar seu ponto aqui nesse terreiro. Deu meia-noite na lua, deu meio-dia no sol, deu meia-noite na lua, meu meio-dia no sol. Se o da igrejinha faz belém, belém, bom. Se o da igrejinha faz belém, belém, bom. Deu meia-noite o galo já cantou. Se o que é o dono da gira, ou corre gira que o meia-noite o galo já cantou. Seu marabô, que é o dono da gira, foi corre gira que o muro mandou. O sino da igrejinha faz belém, belém, bom. O sino da igrejinha faz belém, belém, bom. Deu meia-noite o galo já cantou. Seu tata caveira, que é dono da gira, foi corre gira que Ogum mandou. Tata caveira, que é dono da maraboia, maraboia, maraboia, maraboia. Cadê marabô, cadê marabô, cadê marabô, maraboia? Cadê marabô, cadê marabô, cadê marabô, maraboia? Maraboia, maraboia, maraboia, maraboia. Cadê marabô, cadê marabô, cadê marabô, maraboia? Cadê marabô, cadê marabô, cadê marabô, maraboia? Cadê Marabô? Cadê Marabô? Marabô? Boa noite, Marabô. Boa noite. Boa noite, vai ser visita hoje. Boa noite, seu Marabô. Salve a sua banda. Mas que eu chego aqui demais. consulta. Ele quer saber se ele pode conversar com vós e colocar as pessoas aprenderem um pouco com o seu ensinamento. Ele pode, seu Marabu? O senhor não autoriza? Quem eles vão ver? Quem eles vão ver? Eles vão ver o menino incorporado com o senhor e vão aprender o que o senhor disser, como é que é a vida no mundo espiritual, seus conhecimentos. Mas é, eles vão ver apenas o menino incorporado com o senhor. O senhor não pode. O que eu puder falar, eu falo. Tá. O senhor não pode falar tudo, mas o que o senhor puder falar, o senhor fala. Tá bom, então. Fica bom assim. Não é tudo que nós permitimos pode falar. Tá bom, tá. Não é tudo que é permitido falar. E daí, quando eu fizer alguma pergunta que não é permitido falar, o senhor fala que não é permitido e eu faço outra. Você vai saber quando tá. Eu puder falar. Tá bom. Eu vou saber. Como está aqui? Aqui também. Tá bom. Aqui tá bom. A casa está bem. A casa está bem. Pode chegar. Isso aqui para carregar a pedra? Pode ir. Pode ir. Mais um pouco. Aí, meu pai. Pode começar a conversar com nós? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém falou alguma coisa? Eu quero agradecer ao senhor por estar abrindo essa oportunidade das pessoas aprenderem aqui com o que o senhor tem a dizer. Pode começar. Legal, então. Seu Marabô, o senhor hoje, antes de o senhor incorporar no menino, o senhor já estava por aqui? Eu moro aqui. O senhor mora aqui? Uhum. Tenho... Eu visito outros lugares, mas aqui é o meu lugar. O senhor visita outros lugares, mas esse aqui que é o lugar do senhor? Sim. Sim. E, no caso, assim... Tem como, se a gente pedir assim para o senhor fazer um ajuste aí no menino para falar um pouco mais alto, incomodaria o senhor assim? Ajuste. Sem o ajuste. Tipo, a consertar a voz dele pra falar mais alto. Não é a voz dele, é a minha. Sim, a sua. Não é ele quem tá falando. Isso, a sua voz. O senhor pode falar um pouco mais alto? Senão eu repito. Então acho melhor. Tá bom, eu repito. Tá bom, então o senhor já estava aqui. Então, faz... O senhor sabia que a gente ia vir aqui hoje para conversar já? Eu sabia que ia ter um pedido, mas não do que se tratava. Entendi, o senhor sabia que ia ter um pedido, mas o senhor não sabia do que se tratava, é isso? Sim. Tá. E... Faz tempo que o senhor incorpora nesse menino? Que eu venho com o menino faz tempo. Você quer fazer uma coisa? Mas não, muito eu... tempo. Eu trabalho com ele. Então, que o senhor é uma entidade... que trabalha com ele faz tempo, mas não faz muito tempo que o senhor incorpora na matéria. Sim. É assim. Entendi. Não sei nada de uma coisa. Então, e quando o senhor veio aqui, então o senhor já sabia que ia ter um evento, o senhor não sabia exatamente do que era. E agora sim o senhor ficou sabendo. Quem é que comunicou para o senhor tem assim superior, como é que funciona isso aí no mundo espiritual? Entendi. O senhor vem trabalhar ao mando do seu tatá. Seu tatá Caveira. Sim, seu tatá Caveira. Sim. No mundo espiritual, o senhor trabalha junto com o seu tatá Caveira? Não. Não? Eu sou uma linha e ele é outro. O senhor, sim, o senhor na linha do Marabô e ele no tatá. Nesta casa, ele manda. Ah, entendi. Isso aqui nessa casa. Nessa casa ele manda, o senhor tem os poderes do senhor e ele os deles, os dele. Sim, no mundo espiritual. Isso, aí. Eu faço as minhas coisas e ele as dele. Trabalho para ele nesta casa. Certo, no mundo espiritual o senhor tem suas coisas e ele as dele. E nessa casa, no mundo espiritual, como é que é? Sou marabô aqui nessa casa, trabalho pro seu tatá. Trabalho pro seu tatá. E no mundo espiritual, cada um faz a sua. Cada um faz a sua. E qual que é a diferença da sua ferramenta e da ferramenta do seu tatá? Eu não tenho ferramenta. Só capa e cartola. Ah, entendi. O senhor tem só a capa e a cartola. E como que é... Não sei se podem ver, mas eu trago. A capa. A capa, ele tá com a capa, cartola. Isso a gente não pode ver. A gente não pode ver, mas o senhor tá usando no momento. Pra que serve a capa e a cartola? São instrumentos que fazem parte da minha magia. Mas quando era... neste mundo... Achava o quê? Belo e fino. Quando ele era desse mundo? Isso, achava belo e fino. Isso. Ah. Usava embaixo da capa minha roupa preta e minha gravata. Usava embaixo da roupa da capa, a roupa preta. Entendi. Então, quando ele estava encarnado, ele usava capa, cartola, uma roupa preta e a gravata. E a gravata. Agora ele só usa a capa. Só usa a capa. A capa e a cartola. É, foi bem assim mesmo que eu vou descrever. A capa sem e a minha camiseta. Achava a perna para conquistar minhas mulheres. Achava a perna para conquistar as mulheres. Ah, entendi. Olha, entendi. E né, essa aí que o senhor está falando foi a última encarnação do senhor? Foram todas assim. Todas foram assim. Ah, nossa. Entendi. E o senhor fez muita maldade durante a sua última vida? Depende do que vocês acham maldade. Depende. Do que acha, do que você considera como maldade. Né? Depende, é verdade. Precisa depender, né? Ninguém é santo. Ninguém é santo. Também não foi tanto que foi escolhido para ser show. Ninguém é santo. E ele também não foi. Ele também não foi, tanto que ele foi escolhido para show. Entendi. Então, a gente vê que Exu é um trabalhador do bem. Sim. Só que nós temos autoridade para fazer o mal. Só que tem autoridade para fazer o mal. Ah, trabalham para o bem. Não fazemos o mal só por fazer. E sim, quando há o merecimento do mal. Entendi. Não faz o mal só por fazer. Faz só quando tem, quando merece. A justiça tem que ser feita neste mundo e no mundo em que vivemos. Sim. A justiça tem que ser feita nesse mundo e no mundo que nós vivemos. Olha. Então a justiça tem que ser feita nesse mundo e no mundo onde vocês vivem. Sim, as pessoas só aprendem com a maldade. As pessoas só aprendem com a maldade. Com a maldade. Não são todos que aprendem com o bem. Ai. Não escutam o que as pessoas falam. Entendi. Eles não aprendem com o bem porque não escutam o que os outros falam. Isso. E às vezes, seu Marabô, quando uma pessoa fala, pode ser que foi um próprio guia que inspirou, né? Para ajudar ela. É assim? Vocês usam outras pessoas para passar a mensagem de vocês? Se elas têm a fé suficiente, sim. Se não, não somos nós. Se elas têm a fé suficiente, é eles quem inspiram, né? Se não tem, não são eles. Não. Então, o senhor acha assim, que precisa ter fé, então, para poder merecer a inspiração de vocês? Do mesmo modo que precisa ter fé para ser inspirado, do mesmo modo que precisa ter fé para receber ajuda. Para merecer ajuda, isso. Né? Como é que faz para merecer uma ajuda do Marabô, seu guardião? Como é que faz? Tem que cuidar de mim. Tem que me escutar. E fazer as coisas, não depender que eu faça tudo. Tem que cuidar do senhor, tem que escutar o senhor e fazer as coisas e não depender que o senhor faça tudo. Isso. Fala um... Tem muita fé. Fala um exemplo de uma pessoa que às vezes quer que o Exu faça tudo. O que, que ela quer tanto assim? O que, que ela fala assim para o Exu fazer? O que ela devia fazer? Mas só ficam deitando e não fazem a sua parte. Entende? A gente é nossa ajuda. Se são, ficam parando, esperando receber ajuda. Entendi. Vocês lembram? Ele falou tudo o que a gente quer, que É que a gente quer as coisas e a gente não sai do lugar para conquistar as coisas, que é só que o Exu faça tudo. Fica deitado esperando em vez de... E eles façam tudo e... Quer que uma coisa se mova sem pegar nela. Os guardiões dos caminhos. Abrimos e fechamos eles. Mas é você que tem que estar no lugar certo, no hora certa. Se estiver no caminho, a hora que for fechado, irá fechar. Quem lembra o que ele falou? Eles são guardião do caminho e eles abrem e fecham os caminhos. Tá. Se você estiver no caminho, na hora que o caminho estiver fechado, for para fechar o caminho, você não vai conseguir continuar. Se estiver aberto e você estiver no caminho, na hora que for para abrir, vai conseguir encontrar a luz. Entendi. O senhor pode falar mais sobre isso, seu Marabô, para a gente entender melhor? Como é o caminho aberto e o caminho fechado? Como faz? Um caminho. Você pede as coisas, nós vai atrás delas e nos pede para abrir as portas. Se realmente estiver nos pedindo com fé, estiver no caminho certo, nós abriremos. Se não, nós fecharemos. Da mesma maneira que vocês dão, vocês tiram, e é mais fácil tirar do que dá. Do que dá, exatamente. E no começo ele disse que os caminhos estão abertos. E se você tem fé, você vai. Eles dão, eles vão ajudar você. Uh-huh. Entendeu? Se agora. E você tiver fé e você for atrás daquilo que você quer. Você aí eles vão estar te ajudando. Buscar com fé o que você quer, eles vão ajudar. Uhum. Senão é mais fácil tirar do que dar. Não fazemos mágica. Vocês não fazem mágica. Isso. Fazemos. Nossa. Trabalho espiritual. Não fazem mágica, eles fazem trabalho espiritual. Ah. Tá, então se a gente está concentrado com vocês, correndo atrás das nossas coisas, buscando as coisas, vocês ajudam. Isso. Mas tem muitos que recebem a nossa ajuda e acham que está bom e nos esquecem. Ah, recebeu ajuda, achou que está bom e esquece. Vamos tirar. Mais o quê? Só que daí eles vão devagar e vão tirando. Eles vão devagar, vão diminuindo a ajuda. Ah, entendi. Bem devagar. Isso, vai bem devagar. Até voltar a pedir outra vez. Bem devagar, vai tirando até a pessoa perceber que ela tem que... O senhor não acha que as pessoas deviam aprender a conquistar as coisas sozinhas sem ter que ficar pedindo para Exu? Isso é marabô. Isso seria bom ou ruim? Serve nossa vinda neste mundo se ninguém precisa de nós. Sim. Então o senhor falou se alguém, se ninguém mais precisasse, vocês não teriam mais serventia. E de que serve a vinda de vocês aqui no mundo se não for para ajudar, né? Você consegue fazer alguma coisa sozinho? Se eu consigo fazer alguma coisa sozinho, eu não consigo. É a mesma coisa, a gente sempre vai precisar de vocês. Mas vocês não querem ensinar as pessoas a conquistar as coisas com o próprio esforço? Pois é o que eu disse. É, então, foi o que o senhor disse. Se vocês não tiverem Ah, então o senhor está dizendo que além do esforço ainda tem que ter a ajuda do Exu para conquistar as coisas. Sim. Estamos aqui para ajudar o lado espiritual. Você neste mundo tem que fazer as coisas. O que ele falou? Que eles estão aqui, estão cuidando do lado espiritual. Abrindo, tá, e fechando caminho. Abrindo e fechando caminho, porque a gente, nesse mundo, a gente vai encontrar muitos espíritos que vão atrapalhar. E eles estão para cuidar desses espíritos para a gente poder caminhar. Né? Então, por isso que a gente precisa da ajuda deles. Então, esse espírito ruim que entra do nosso caminho, quem que coloca, seu Marabô? Ninguém. Eles não entendem que não estão mais aqui. Ninguém coloca. Eles não entendem que eles não estão mais aqui vivos. Né? Querem ajudar, mas atrapalham, pois não têm poderes para ajudar. Querem ajudar, mas só atrapalham, porque não tem poder. Eles só atrapalham porque não são espíritos evoluídos. Então ele é. Estou aqui para tentar ajudar, pois sentem alguma coisa pela pessoa. Entende? São espíritos que estão aqui para ajudar, sentem alguma coisa pela pessoa, mas não sabem, não são evoluídos ainda e acaba atrapalhando. Atrapalhando. Ou acabaram de partir e não enxergam a luz, ou foram... Alguma coisa na vida passada daquela pessoa. Cara. Ah, entendi. Estamos aqui para ajudar o lado espiritual. Como eu disse, nada se move sozinho. Sim. Essa é a lei dos dois mundos. A lei dos dois mundos é que... Nada se move sozinho. Exu está sempre fazendo esse intermédio. Está aqui para ajudar justamente isso aí. Tanta, diz que eles são do chão, do lado escuro, mas do bem. Existem vários tipos de Exu, da mata, do rio, dos mares. É, outros tipos de ajuda também. De ajuda, né? Isso. Ajuda pode ser. Tem os que vêm com flecha, com arco, tem roupas diferentes. Sim. Nós gostamos de vir para termos os nossos costumes. Ele falou assim que eles vêm para ajudar as pessoas, né, em troca de a gente dar os costumes que eles tinham. Eles se sentirem próximos novamente dessa vida que eles tiveram. Então seria assim um momento, seu Marabô, enquanto o senhor está aqui sentindo isso, o senhor está ao mesmo tempo ajudando a gente, relembrando algumas coisas e trabalhando na sua evolução. O senhor muito de o senhor não é muito de beber. Não. Gostava de fazer as coisas com a consciência. Nunca. gente não pode esquecer de falar o que ele falou no começo. Então, ele falou assim que ele vem porque aqui ele encontra aquilo que liga ele ao passado. Sim. Dele. Isso, quando ele era encarnado. Né? É. É. E o charuto. Isso. Sim. Sim. Ele vai, e o charuto não era esse que ele tinha. Eu já trago a minha capa e cartola, mas ninguém pode ver. Sim. Uhum. E o charuto que ele tinha era outro tipo de charuto, mas ele aceita eu não esse. Ver, não. Ele espera a evolução de todos aqui, para que um dia ele possa ter o verdadeiro charuto que ele tinha. O charuto que ele tinha. E a capa, e a capa. E ele tem a capa e a cartola, a gente não pode ver. Mas para ele estar mais próximo ainda, ele gostaria de ter aqui a capa e a cartola. A capa e a cartola e um charuto melhor. Tem um moço que me vê. Tem um moço que te vê. Tem. Ele sabe como sabe. Quem que é o moço? O Kleber. Kleber já descreveu tanto ele quanto o seu tatá. Ele é um pouco aparente. Já foi muito belo. Mas em certas circunstâncias não me encontro muito aparente. Já foi muito belo, mas em certas circunstâncias não encontro muito aparente. Em certas circunstâncias. Quais são essas circunstâncias e por que? O senhor pode colocar a aparência que o senhor quiser, não pode? Não. Não? Eu sou Marabu. O senhor é Marabu. Aham. Uhum. Sim, tem outras linhas e outros tipos. Sim, eu sou. Sim, mas, por exemplo, a aparência do rosto do senhor, esses detalhes não é específico de cada espírito e o espírito não pode mudar seu gosto? Sim. Sim. Uhum. Se realmente for quem ele é, não pode. Se ele é quem realmente ele é. Se ele é quem realmente ele é, ele não pode. O senhor quer dizer que isso depende muito da evolução da pessoa? Ela vai... Ixi, agora eu não entendi. Eu sou seu marabô, uhum. Não posso ser uma pombogira. Ah, senhor marabô, não pode ser uma pombogira, sim. Mas assim, o rosto do senhor, às vezes o senhor pode mudar uma aparência baseada numa vida passada e continuar sendo seu marabô? Não. Tempo. Eu também envelheço, eu também sou uma pessoa, só estudo. Ah, então? Ele tá do outro lado e ele também envelhece, ele também é uma pessoa normal, só que ele tá do outro lado. Tá, entendi. Então, o senhor aí hoje... Eu não posso morrer de novo. Só não pode morrer de novo. Não pode morrer de novo. O senhor aí do lado hoje aparenta uma idade de quantos anos? Eu não sei essas coisas de números. Ah, é, porque aqui na Terra é uma coisa. É. Já vivi muitas vidas, não estou muito velho. Entendi. Não sou velho. O senhor não é velho. Coisas que ele mereceu e por isso que acabou deixando ele assim. Ah. Gostariam de me ver, mas não sou muito. É, ontem o Brazinha falou mesmo. Como é que é? O que ele falou? Ontem o Brazinha, ele falou assim que não gostariam de ver ele, não. Ah. Porque ele não é uma pessoa muito apresentada. Ah. Aí ontem o Brazinha falou que tinha um homem feio, de capa feio aqui. Ele falou? O Brazinha falou. Terrível. Meu, pessoal. Mas o Brasinha falou. Ele fala e corre atrás da capa. É. Isso mesmo. Ele falou que ele tava falando e ia correr atrás da capa do tio do pra tio, você não pegar ele. Você não pegar ele. Eu pego ele. Ele vai pegar ele. Mas é. O senhor, assim, o relacionamento do senhor com o Exu Mirim É só aqui na casa mesmo, mas lá no campo espiritual, cada um vai para um lado para trabalhar, né? Ou como é que é? Vocês trabalham com Exu Mirim? Que um dia eles foram criança também. Este é Xumirim que fica aqui nesta casa. Acompanha o seu tatá. O Xumirim nessa casa acompanha o seu tatá. Acompanha. Mas aqui, deste lado, não tem portas e paredes. Estamos todos juntos. Nesse lado aqui não tem porta e nem parede, então estão sempre todos juntos. Todos juntos. Ah, e aqui nessa casa, o casinho acompanha o seu tatá. Senhor Marabô, fala pra gente uma coisa. Se acender uma luz agora, incomoda o senhor? Não, cara, não vai acender, é só pra saber. Se eu pisar no seu pé agora, te incomoda? É, não é muito agradável, não. Ele perguntou se ele pisar no meu pé incomodaria. É. Então seja assim. Não precisa nem responder. É, já está respondido. Entendi. Nós estávamos neste mundo. Ah. Tínhamos muita luz, andávamos normalmente. Mas teremos que passar por tratamentos para sermos Exus. Então vamos lá. Quando eles estavam nesse mundo, eles caminhavam pela luz. Né? Pela luz. Quando eles passaram para outro mundo, eles tiveram que fazer um tratamento para eles serem Exu. Então eles não estão, para eles não estão muito acostumados mais com a luz. Com a luz, porque fizeram esse tratamento. Da escuridão, mas a escuridão não significa o mal. Exatamente. O mal está também nas pessoas. Vocês criam o mal. Sim. E pedem para nós levarmos. Que o mal está na mente das pessoas. As pessoas que criam o mal. Pede para eles levarmos. Para frente, o pedido. Como é que é? As pessoas criam o mal e pedem para o senhor levar para onde? Embora de suas cabeças. Ah. Não existe o bem e o mal. Escuro e claro. Existem pensamentos que bloqueiam as coisas. Mas quando acende uma luz, acho que vai passar. Não existe o bem e o mal, não existe o claro e o escuro. Ah. É, existem pensamentos que bloqueiam. Que bloqueiam. E acho que quando acender uma luz vai passar já. Olha. Yeah. Esses pensamentos que bloqueiam, que tipo de pensamento que é, seu Marabô? Ele quis dizer que a cabeça da gente que bloqueia. A gente às vezes quer ter alguma coisa, só que acho que a escuridão está atrapalhando, se acender a luz vai poder ter. Mas na verdade a cabeça nossa fica bloqueando, dependendo da luz, né? Se estiver escuro ou claro. Né? Então, a cabeça nossa que bloqueia, não a luminosidade em si. Né? Ah, entendi. Então o pensamento derrota tudo, seu Marabô. E o que manda é aqui. O que manda é a mente. Não adianta ter a Então não adianta ter as coisas, primeiro tem que aceitá-las. Exatamente. Então se eu... Eles vão achar que a gente vai atrair só espíritos que não sabem o significado da luz. Então a gente acha que vai ajudar em quê, se eles não sabem o que fazer? Exatamente. Só vai atrapalhar. Ficando desejando coisas ruins para si mesmo. Sim. E quem vem ajudar vocês não somos nós. É. Exatamente. Ah. A gente só fica desejando coisas ruins, às vezes, para a gente mesmo. Pensando na coisa pensando ruim. Coisas ruins, e a gente vai atrair quem? Achando que é eles que vêm ajudar a gente? Não, não são eles. A gente vai atrair só coisas ruins, só realmente. Só os espíritos que não entendem nada que está acontecendo. E vai só atrapalhar. E acha que isso é o mal. Sei que foi nós mesmo que traímos, né? Ah! Não é o mal. É você que atrai o mal. Ah, isso não é o mal, é a gente que atrai o mal. A gente que criou, né, o negócio e acabou atraindo. Sim. Depois chama eles pra, pra levar embora. Estamos aqui. Ah, por isso que eles estão aqui. Pra ajudar. Eles, por isso que eles estão aqui para ajudar, mas só merece quem tem fé. Eles só ajudam quem merece e tem fé. Ah, entendi. Há vários jeitos de pedir ajuda. Não são todos que acreditam em nós. Sim. E preferem pedir ajuda. Tem vários. Em casas diferentes. As pessoas procuram ajuda de várias formas, em casas diferentes também. Porque nem todo mundo acredita no Exu. Sim. É, ah, isso, nos guias. Aí fala no começo, né? Ah, é isso. No plano espiritual, acreditam no plano espiritual. Ele quis dizer não só nos Exu. Sim. No plano espiritual, em geral. Geral. Em geral. E procura ajuda em outras casas, né? Eu trabalho com a matéria, tentando abrir os caminhos para conquistar as coisas. Ah, entendi. Então, seu Maragô? Não curamos ninguém de doenças. Eles não curam ninguém de doenças. Não cura? Não trabalhamos com este lado. Não trabalham com este lado. Não trabalham com doença. Tem linha para cada tipo de coisa. Isso. Isso, cada tipo de problema, acho. Né? Uhum. Exu não cura doença, mas vocês, às vezes, tirando um peso de uma pessoa, a pessoa se cura. A pessoa se cura. Ah. Se ela tirar a doença. A pessoa se cura e se tirar a doença. Eles não trabalham com a cura, eles trabalham com a matéria e com os caminhos. E com os caminhos. Às vezes as pessoas precisam agora, pedir ajuda para outras linhas, ou da mata ou das águas. Ou a senhora de branco. Ou a senhora de branco para poder curar. Mas a pessoa, na verdade, só vai, às vezes ela consegue se curar sozinha, tirando as negatividades da mente, ou às vezes tem que pedir ajuda para senhoras de banco, para linha da água, da mata. Eles só lidam com caminho e matéria. Ah, entendi. O senhor conta uma história, seu Marabô, da ajuda mais difícil que o senhor deu para alguém já, que foi difícil. Todas as ajudas. As pessoas não têm a fé suficiente para poder tirar os problemas das suas mentes. Todos pedem ajuda a toda hora, a todo momento. Temos que estar trabalhando. Então, a ajuda mais difícil é aquela que vem de um pedido de uma pessoa que não tem fé. Sim. Às vezes tem que ajudar as pessoas que não têm fé. Aí tem que... eles têm que... tem que ter o trabalho de mostrar para elas que elas têm que ter mais fé. Tem que, né? No que ajuda a pessoa a ter fé? Facilita, por exemplo, ela deixa de ficar num lugar denso onde os espíritos trevosos têm força, é isso? Sim. Ah. Então a fé da pessoa aumenta a força de vocês naquele caso. Sim, sem a fé das pessoas nós não existimos. Eu só existo por causa das fé das pessoas. Né? Ah, entendi. Mas não é que vocês vão deixar de existir, é que vocês não vão estar presentes para ajudar. Só existe para quem tem fé. Para quem não tem, não existe. Para quem não tem, não existe. Se vocês falam comigo, pois não acreditam. Eu não existo. Se a gente fala com ele, não tem fé, ele não existe, então. Então, se a gente fala com ele e não acredita, ele não existe. Isso. Uhum. E aí? E ele vai embora e só ele vai para o lugar para onde tem fé. Para onde tem fé, daí ele vai procurar um lugar que tenha fé. Que tenha fé. Que tenha fé. Mas às vezes a vida está muito difícil, seu Marabô, e aí acontece uma coisa ruim atrás da outra, e a pessoa tem dificuldade de ter fé. O senhor dá qual conselho para essa pessoa? Vida difícil sempre será. Sure. Uhum. O mundo, a vida é difícil e vai continuar sempre será. Uhum. A vida já é difícil desde a época que eles eram encarnados, porque o mundo espiritual e o mundo de hoje, eles já se misturam há muito tempo. E antigamente eles também não foram umas pessoas boas, por isso eles são Exus hoje. E eles tiveram que escolher, ou eles não iriam existir, né? Uhum. Como ser levado pelo mundo espiritual. Eles iriam ser levado. Mas eles aceitaram, como eles eram ruins, aceitaram ser doutrinados e virar Exu. Eles passaram pelos treinamentos. Por isso eles precisam, por isso precisa desse equilíbrio entre os dois mundos, que os dois mundos já estão misturados. Por isso que a vida é difícil para todo mundo. Ah, entendi. Então o senhor quer dizer que quem está passando por dificuldade hoje, que saiba que não é o primeiro nem vai ser o último. Está dizendo para não deixar as dificuldades ser maiores do que o normal. Se a gente não consegue andar que nem descalço, a gente procura por alguma coisa, não procura para poder andar. Se a gente não enxerga, a gente procura colocar alguma coisa para melhorar, para enxergar. Então as dificuldades, a gente tem que treinar a mente da gente para que a mente entenda que aquilo ali é só um obstáculo e que a gente pode superar isso daí. Pessoas que ficam lá. Não sei como vocês chamam e o que eles fazem. Uhum. Mas eles não têm fé. Não. E não querem nada com esta vida. Querem que as coisas apareçam. Estão em plena escuridão. Sim. Como os espíritos que querem. Está dizendo que essas pessoas que ficam na rua, eles não têm fé, eles não querem nada. Eles acham que eles não conseguem nada. E eles só ficam na escuridão. Eles querem tudo na mão, eles querem ir atrás das coisas. E é como se fossem esses espíritos que não têm luz, que ficam procurando nessas pessoas para tirar todas as energias. Eles são as mesmas coisas, eles não têm vontade de ir atrás de nada. Ir atrás das coisas, que é tudo na mão. Tudo na mão. Tudo fácil. Não quer buscar nada, né? As pessoas da rua, eles não sabem como que a gente fala aqui, né? São os ladrões. Eles querem tudo na mão, só que eles não têm fé. Então, por isso que eles fazem isso. Eles não têm fé, então eles preferem ficar na escuridão, porque é tudo na mão. E como que o Exu ajuda um ladrão? Não existe Exu para essas pessoas. Não existe, porque elas não têm fé. Existe. Mas para essas pessoas não existem Exu. Existem esses espíritos que tentam se passar por Exu para conseguir mais a energia deles. Por isso que o mundo está desse jeito. Existem mais espíritos assim do que guias espirituais, realmente. Os espíritos que imitam eles, né? E porque às vezes as pessoas perguntam assim, seu Marabô, por que que você já não prende esses espíritos antes de ele passar uma influência negativa, seja para um dirigente de um governo, para umas pessoas envolvidas em política, ou mesmo um ladrão? Por que que, vão perguntar certamente, por que que o Exu já não trava esses espíritos e dá uma influência negativa? Pessoas, elas não têm a mente, eles não têm a mente aberta, a mente aberta, então já vem das trevas com esses espíritos. Ruim. E eles não conseguem entender e não têm a fé nos Exus para poder pedir o caminho. Então, eles vão sempre acabar mal e nunca vão ter a possibilidade de ter um Exu perdido para ajudar eles. Bom, então, o senhor também depende do livre-arbítrio de quem pensa o que quer para poder ajudar. Não ajuda porque quer. Porque ele tem uma missão. Exatamente. Dadas ordens do Pai Maior. Dadas pelo Pai Maior. Essa missão. Ele nos deixou na escuridão para fazermos a parte da justiça. Pois ele não pode fazer a justiça. Sim, ele não deu esse poder. O Pai Maior deu esse poder para eles, porque ele não pode fazer sozinho toda a justiça, então deu esse poder para eles, poder fazer a justiça, é o bem ou o mal, mas deu esse poder deu pra eles. O poder para eles fazer o mal para ocasionar o bem, na verdade, se for ver, né? O mal é uma coisa justa, seria, né? Se Exu faz o mal, se o Exu fizer o mal. Se o Exu fizer o mal sem a permissão, ele vai ser punido e não voltará mais. Não pode mais trabalhar como guia nenhum. Então vamos dar um exemplo. A pessoa, o Exu dá um jeito da pessoa perder a casa dela, porque a gente acha que isso é mal, mas foi uma coisa mandada de lá de cima, seu Marabô. Sim. Thank you. E aí? Ele quer dizer que quem faz a justiça, na verdade, é o Pai Maior, porém, não faz não, né? Ele determina as coisas que devem ser feitas e passa para as linhas de baixo, que é Exu, linha das águas, da mata, enfim, todas as linhas. Porém, se algum desses guias saírem do que ele propõe, eles não podem sair da lei, do que o Pai Maior prevê para ele fazer. Ele não vai poder voltar mais como aqui na Terra, né? E ter as coisas que eles tinham quando eles eram encarnados. Né? É assim mesmo, seu Marabô? Conseguimos entender bem? Sim. Uhum. Vocês nunca vão entender bem. A gente nunca vai? Entender bem. Só entenderão bem se um dia forem algum de nós. Ah, com certeza. Só vamos entender bem quando disse um dia a gente for um deles, da linha deles. Da linha deles. Aí a gente vai entender o que é fazer bem. A gente só imagina, né? Imagina como seja. Como seja. Se um dia a gente estiver no lugar dele dando os tais conselhos, é porque realmente a gente entendeu. Eita. Sim. A gente aqui? A gente vai lembrar tudo que aconteceu, mas não vamos poder falar para nós mesmos. Oh, graças a Deus. Seu Marabô, a gente está aproximando do final aqui do nosso encontro. Antes da sua mensagem final, eu gostaria de perguntar para o senhor o que o senhor mais gosta de ver num médium que pratica a Umbanda Sagrada com seriedade. Essas pessoas que deixam nós vimos têm que estar preparadas com a mente. Ele quis dizer que eles só conseguem vir no médium, na pessoa que está com a mente e com o coração preparado, porque demanda de muita energia. Então, eles não. Por exemplo, se o médium, por exemplo, duvida da energia deles, ou se distrair por algum coisa de segundo, milésimo segundo, ou coisa assim muito rápida, a pessoa vai acabar atraindo algum. Algum tipo de alguma coisa assim, e eles não vão poder vibrar na mesma sintonia, e aí eles não vão conseguir vir enquanto a pessoa não tiver a cabeça equilibrada. Ah, entendi. Então o senhor espera, assim, do médium que leva a sério a Umbanda, que entre lá de corpo e alma e coloque essa sintonia na hora do sagrado, é assim? Eu não espero nada. O senhor não espera nada? Que tem que esperar é o senão ele vai ver o que ele vai ver, o que vai acontecer. Senão ele vai ver o que virá. Nós estamos aqui e viemos conforme a vibração e a fé em torno da mente de cada um. Senão nem chegamos a viver. ele vem, eles vêm aqui conforme a vibração de cada um. A fé é de cada um, né? E a fé de cada um, senão eles nem passam perto. Nem passam perto. Eles nem chegam perto, é. Estamos aqui, mas eu não estou aqui. Sim. Uhum. Ele quer dizer que ele não está no... está do lado, eles não está no corpo em si. Porque o corpo já tem um espírito. Ah. Mas ele está do lado e ele, pela energia dele, ele consegue passar a vibração e passar a mensagem pela cabeça e poder passar a mensagem. Se a pessoa não está preparada, ele não consegue passar as ideias para você. Para poder se falar. Ah. Momento de desequilíbrio do médium, o trevoso, no caso, o Egum, acaba se passando por ele para possuir o corpo da pessoa. Sim. Se esses espíritos trevosos conseguirem tomar conta do seu corpo, você não vai aguentar, você vai estar passando por um lado de lá. Entende? Então, aí ele disse assim, ele não entra no corpo, quem está no corpo é o espírito do Hugo. Isso, e ele fica ao lado. E ele fica vibrando, passando a mensagem dele através do pensamento. Certo. Então é necessário essa sintonia com o Exu para não trazer outra coisa. Sim. E tem que estar com a mente equilibrada e... Para não. Tá. Né? Então. Existiu. Meu tempo acabou. Chefe está próximo. Sim, chefe está próximo. Acabou, o Tatá está aí. É. Então, dá uma mensagem final para a gente, seu Marabô. Uma mensagem final para quem está ouvindo. Espírito que o senhor é, o guardião que o senhor é, e quer aprender com o senhor como ser justo na vida. Vocês que estão deste lado, não tenham medo das barreiras, elas são a sua mente. Procurem a fé onde quer que seja. A cabeça no lugar, né? E não ter medo das barreiras. Das barreiras, porque elas estão na nossa mente, na verdade. Nós que criamos as barreiras. Pra gente sempre lutar, pra gente passar essas barreiras. Nunca desistir. Não desistir, nunca. E a gente ter a força suficiente. Que Exu ajuda, mas se não merecer, derruba. Resumindo, é isso. Entendi. Então, seu Marabô, muito obrigado, viu, de ter aí prestado essa oportunidade da gente aprender com mais... da sua linha, com mais sobre a vida no mundo espiritual. Fico muito grato, muito agradecido. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Ganga, ganga é marabô. Aê, ganga, ganga, ganga é um bicho só. Eu fui no mato, ganga. Colhi esse pó, ganga. Eu vi um bicho, ganga, de um olho só. Eu fui no mato, ganga. Colhi esse pó, ganga. Eu vi um bicho, ganga, de um olho só. Lá vez, ganga, ganga, ganga é marabô. Aê, ganga, ganga, ganga é um bicho só. Lá vez, ganga, ganga, ganga é marabô. Aê, ganga, ganga, ganga é um bicho só. Lembra que eu falei pro senhor de um rapaz que queria vir conversar com vós? Então ele veio aqui para conversar com vós, para ver se vós autorizava, né?